Estimativa, suba para 2.000 pés, foi pro 045 para interceptar o localizador Mike Eco Delta, contato radar a 25 milhas sudoeste de Salvador. AP Zulu 20, até Petrolina. Decola da 10, curva esquerda. Saída Momo. Momo Cog, após direto, Petrolina. Controle 10, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5003. Estimativa 30340, Upper Zulu 20 para Petrolina. Decolagem da pista 10, com curva direita, saída da moto, transição flop. Pós direto, 108, controle de saída, torre 1895, transponder 5003. Curva esquerda para saída Momo. Estimativa, cotejado, esquerda. O senhor falou direita. Curva esquerda, saída Momo, transição Cogbo, após direto Petrolina. Cliente, o 63194. Chame pronto pro acionamento. Eu tô bem. Fala, tá 3145, posicionamento, gate 4. 3145, assim que o Embraer 190 da Azul iniciar o táxi, está autorizado o seu posto. Chame pronto pro táxi. Após início do Azul, está autorizado chamar táxi, tá 3145. Torre Salvador, trip 5595, o localizador. 5595, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando 5595 da trip. 30, alterna Galeão, pronto para o táxi. Azul 4198, autorizado táxi, via Índia Alfa, ponto de espera, pista 90, transferência. Índia Alfa, ponto de espera 90, Azul 4198, chama a torre, aproximação. Decolou 13, controle 208. Como pode dar volta? Informação, vamos ver. Autorizado o pouso, baixada e travada, trip 5595. Suficiente. Autorizado para Guarulhos, via Perzulu 44, Mabise, Perzulu 44, Nilsa, após direto, nível de voo 340. Após decolagem, curva direita, aguarde saída. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, e o transponder 5542. Azul 4198, boa tarde, mandei o ponto de espera da 10. Mandei o ponto de espera, bateu o ponto. Correto, aguarde a saída. Aguarda. Confirma o vento para o tripé 5595? 1 a 0 graus, 179. Aqui é com Delta, direita pro 060. Direita 060, Delta. Alô, Salvador, voo 9280, 23, chamação Romeu, certeza, autorização com. Gol 9280, guarde cota. Guarde. Azul 4118, Lima de 10. Lima de 10, passou no outro ano. Luna 399. Luna 399, agora de cota para São Paulo. Você vai pedir para sair da presidência? Só um instante. Aguarda. Gol 9280. Prossiga no pescoço. Confins 400, autorizado. Apesulu 10. Bridge, Apesulu 16. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5014. Solo 35595. Gol 9280, está autorizado. Confins nível 400. Via Apesulu 0, Brice, Upper Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Brice, 1208 ao controle, 5014 transponder, e a torre é 1895, 9280. Cotejamento correto, chamo pronto para acionar. Para o táxi, 3145, 117, 4 horas, Campinas. 35595, livrou. TAN 3145, autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera, pistão a zero, transferência. Índia Alfa, ponto de espera, 2895, TAN 3145. Trip 5595, autorizado táxi à direita, ou melhor, em frente via Kilo, posição 05 do PAT 3. Kilo 05 para o PAT 3, 5595. Senhor, só para confirmação de nossa rota, poderia confirmar nossa saída? Israel, Leda, direto eu fico um pouco à frente da equipe da aerovia, só poderia confirmar se é isso mesmo? Isso, 2040, vai manter até o destino, o no mil pés? Sim. É eu mesmo, TAN 3155. Apesar de ficar lá na frente e a Upper Zulu 44 está o início dela, né, passar aqui para o Salvador na vertical, mas é, assim que atingir a posição Leda, a gente vai voar na proa de Eudes. Ok, então, muito obrigado. Ou seja, vai ficar tangenciando a Upper Zulu 44 até a posição Eudes, e na Eudes intercepta a Upper Zulu 44. Boa tarde. Boa tarde, Lua 360, saída da El, foi broa da posição Leda, do batom 118. Saída da El, voa direto Leda, azul 418. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5020. 360 está autorizado para São Paulo, Perzulu 10, Brinde, Perzulu 16, Brava Perzulu Trip, decolta 10, curva direita da El, transição Leda, Brinde 208, 50, 20, voo 399. Correto, chama pronto para acionar. Chamaremos 0. Leia, decolada 10, está 3145. Romeu Serra November, qual a pista que pretende decolar? 17, ciente, guarde cópia. Papa Romeu November, Serra November, autorizado nível 090 para Recife via Golf 677. Decola da pista 17, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5004. Corrija o transponder para 0260, Max Serra November. Uno zero, identifique. Transponder 0260. Transponder 0260 e o nível autorizado 090. Golf 677, saída Conde. Aqui a Codelta estabilizou? Estabilizado, mas a Codelta. Gente, chame torre 118 decimal 95. Chamar a torre, Delta. Novembro. Local de estacionamento? RIP 5627, AMI Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 55-2685, 55-5627. 208. 208, tarde. 05, estacionamento. Oceaner 6314, posição 05 do Parque 1, autorizado acionamento e coxa. Chame para o táxi. Poderia táxi, 304. Direto da El? Afirmativo. Curva na direita da El, muito obrigado. Fica autorizada para 197, Mike Eco Delta. Pouso autorizado no 7, vento 0, 90 graus, 169. Base, pouso autorizado, Delta, graças. Livre acionamento, chama táxi. Salvador, boa tarde. Eu vou na 395. 395, boa tarde. Identifique-se até o 050. Chegada Mari. 050 na Mari. Eu vou na 395. Jorge, já tá por aí, não? Ainda não. Quer voltar não, né? É, quer não. Pisado. Chama pra ingresso. Solo Salvador, só 3217 no 11. Solicitou autorização de tráfego para confins nível 360. Na roça. 3217, 3217. 3217, confins 360 autorizado, Apesul 10 Bridge, Apesul 16 Panin, após direto, decola da 10 curva direita, saída da El, Leda após Bridge, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5096. Firma a frequência do controle, por favor. 120, decimal 8. Autorizado com o FIS 360, Perizolu 10 até Brita, Perizolu 16 até Panin, depois direto. Você fala da 10 na Daiole da Brita. Primeira curva direita, transponda 5096, controle 1280, 3217. Controle 120, decimal 8. 1208. Azul 4118, chame Recife 125 decimal 1, alterne 13325. Recife 125, 13325, Azul 4118, boa tarde. Tá. Controle de Salvador, uma boa tarde, é o 9402, chame Fox. Boa tarde, 9402, Charlie Fox, identifique. O senhor ainda mantém o 270 no início da descida? Não desça para uma centena, então. Para uma centena, será qual? Espera ali, dá uma sete. Afirmativo, ele está no ponto de espera. O senhor ou taxia para a aeronave ingressar ou vai pela área gramada. Ok, taxia ali para a aeronave ingressar. Número Serra November, está confirmando. Mantém a posição, tráfego final na 7. Após direto Barreiras. Decola da pista 1-0. Curva esquerda, curva direita, saída Arbor até Arbor após direto. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5025. 80 direto, WhatsApp, depois o IS-42. Até Lapa e depois Barreiras. Decola da 10, curva esquerda, saída. Correção, curva direita, saída Arbor. Após DCP, 1208 é o controle, 118.5.14.5025, responda, passei 2231. E corrija a saída para Mono, transição VATAP. Nível 180, transponda 5025, chame pronto para acionar. Mono VATAP, curva esquerda após 2231. Afia. Marque Arco Delta, solo 28, tem condições de livrar a viária Gramado? 119 a bordo, 3 horas e 20, Salvador. 3 horas e 30? 20. Gente, portão 05, parte 1, autorizado táxi em frente, Índia Alfa, ponto de espera, transferência. Oxa, né, 63-14. Livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera, transferência, né, 63-14, 895. Solo Gol 9280, 35 quilômetros, portão 1. Assim que o ATR da Trip passar sua cauda, estará autorizado. 9280. Então, após passar da aeronave da Trip, está autorizado o voo 9280. 60. Trip? Na 3145, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, ouro, confirma a secundária? 13325. 3325, obrigado. Papa Romeu, esse, November Sierra Novembre, vento 090 graus, 1/4 norte, livre decolagem da 17. Torre Salvador, é o Xané 6314, ponto de história da 1/0, pronto. Xané 6314, a linha mantém cabeceira 1/0, só corrigindo a sua saída, é Momo, transição Flock. Gente, a linha mantém 1/0, Momo Flock. Afirmo, Momo, transição Flock. Momo, transição Flock. Papa Romeu, novembro, Serra Novembro, decolada aos 3-1. Chame agora o controle no 2-0-8. Novembro. Papa Romeu, novembro, Serra Novembro. Novembro, Serra Novembro, suba ao 090, a saída Conde. Saída Conde, novembro. Aguardando a 10, Xané 6314. O meu Yankee Wings, prossiga. Gente, o Romeu Yankee Whisky vai ingressar na terminal de Léo? Gente. Controle Salvador, vamos 755, pode prosseguir na descida? Até 2000 pés autorizado no 755, rebote estabilizado. Já está estabilizado, obrigado. Gavião, Upper Zulu 10 SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie. Nível de voo 360, decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda após Broad Bridge. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5024. 2.000 pés após vira esquerda. Negativo, estou na 10, na 17 negativo, pode voar direto o Conde da presença. Ativo, aqui na casa 1 da presença, grato pela informação. Controle 120.8. Lembra a decolagem na cabeceira ou na pista 17, a curva se faz após 610. Não é problema, não canta não. Atingindo 5.000, gol 1395. 1395, desça para 2.000 pés, ajuste 1010, autorizado LS, reduza para 1.80 nós. Descendo para 189, descendo para 2.000 pés, gol 1395. Controle 1090. Confirme? 1090. Prossiga. É por gentileza, poderia confirmar a curva após 4 pés, gentileza? A curva é após 600 pés. Tá. Tá 3155, estimado para iniciar o táxi. Agora, senhor, com 165 a bordo, Galeão, 430. Autorizado o táxi, ponto de espera, pista 10, contorno Pationo, prossiga via Índia e Alfa. No ponto de espera, transferência. Índia e Alfa, ponto de espera, transferência, Galeão. Torre 118.95. Agora eu poderia confirmar a posição da aeronave da CIPS para o voo 9227. 51755. Até já, obrigado. Posso ter me confundido, ele foi pro patch 3. E agora a passagem, após a passagem do Airbus da TAM, a sua cauda estará autorizada para o pushback. Falta 3217, solicita pushback treinamento no gate 1. Qual gate? 1-1. Pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Falta 3217. Pushback em coordenação com a equipe de solo, falta 3217. É 6314, vento 090 graus, 159, livre decolagem. Após decolagem, só mantém a proa. Aguarde a liberação do controle. Livre decolagem 10, após decolagem, já mantém a proa. Chanel 6314. Rio 9649, Recife 390 autorizado, Upper Whisky 58. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, nível 390. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5006. Autorizado Recife 390, decola da pista 10, curva à esquerda, Cuca, Aracaju, aeronave esperada, torre 158, controle 308, 2954, 5006, 9649. Transponder 5006. 5006. Correto, chame pronto para o posto de acionamento. Amarelo. 8.95. 1895, obrigado, boa tarde. 59. Está confirmando, é um 755 livre pouso na 10. Afirmo, 755 livre pouso na 10. Obrigado. Pés, pelo corredor Axé-Caxé Pregos. Decola da 197, curva direita. Controle 120.8. Torre 18.95, transponda 0161. 3 milhas até o... chão controle 208, na 63, 63 no 4. Vai manter 2.000 e até 10 milhas, senhor? É 2.000, 10 milhas, mas o controle já vai liberar na sequência. Valeu. Boa. Na chegada, Mário. Nove, dois, oito, zero. Então, chame pronto pro táxi. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Oceaner 63 no 4. 63 no 4, contato radar na decolagem. Suba até 3.000 pés restrito na saída Momo. 3.000 restrito na saída Momo, Oceaner 63 no 5. 175, 5 no solo, 38, livre direito, chame solo em 121.9. Uno 395, última aproximação, tráfego já abaixo, pista livre, ajuste no 010. Vitor Mike Quebec, o ajuste no 010, reporte ponto de espera da Oscar. Transferência, gol no 399. A afirmativa aguardando, tinha pedido chamada de seu hino, 122, pessoas a bordo, 425, altero de Leão. 122, 4 horas e 05 minutos, alternativa Galeão, ciente. Tchau, Salvador, 755 da Brasilão. Gol no 755, avistado, livre táxi via Alfa e Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette. Seu portão será o 04 do Pátio 1. Alfa, Juliette, mantenha a posição da Juliette. Para o nível 040. 040, Oceaner 6314. 6314, tráfego a 3 milhas, posição de 1 hora rumo nordeste, passando 050 para o 090, a um Papa Alfa 34. Dá visual algo mesmo, Oceaner 6314. Controle November 402 Charlie Fox, atingindo uma centena prática de descida. Controle Salvador, o November 402 Charlie Fox, pode continuar a descida? Negativo, mantenha uma centena até o cruzamento do campo, mais 7 milhas, após eu autorizarei a prosseguir a descida. Positivo, aguardando. TP 5446, vai atingir o 060. Chané 6314, suba para o 340. 340, Chané 6314. Trip 5446, desça para 2.000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado. Para 2.000, autorizado LF, reporte estabilizado, trip 5446. Goro 925, curve à direita, proa 240, retorno para sequenciamento alimentado pelo localizador. Trip 240, trip 5241, autorizado 200 para a vitória da Ponte.